firo o mar, sentado na pedra, sentado na areia. E senti uma barcarola criar devagar esta melodia. Tinha a crista e vaga desta vaga história da arte marinheira. Luzia na prata, mais rica, mais rica, mais rica que havia. E aquele pensamento de ir e voltar sempre que há na maresia. Maresia na serra, um olhar sobre o mar levado até à beira-serra, através de factos históricos, episódios, relatos, vivências, curiosidades e música. Maresia na Serra é um apontamento da responsabilidade de Eduardo Gonçalves. Até à década de 1960, era possível ver a navegar no Rio Tejo embarcações tradicionais movidas pela força do vento. Eram as catraias, as faluas, os varinos e as fragatas que chegavam a várias terras da borda d'água. Vila Franca de Xira, Alcochete, Montijo, Barreiro, Seixal e Almada. Navegavam rio acima e rio abaixo, transportando pessoas, produtos hortícolas e outros bens essenciais levados de Lisboa. Aqui, como cais e docas principais, atracavam ao cais do Sodré, à doca de Alcântara ou à do Jardim do Tabaco, junto à Alfama, onde os moços das fragatas se iam abastecer de água aos chafariz dentro ou aos chafariz del Rei. Como era poético e belo o Tejo nesse tempo. Meu amor, vai ver o rio como corre de mansinho. Lembras saudades que tenho, memórias que não detenho no correr do meu caminho. Meu amor, vai ver o rio como corre devagar. Lembra a saudade que sinto nesta que escondo e que minto, se te não vejo chegar. Mas vai nele uma tristeza, corre veloz como vento. São memórias de outras águas, das suas vidas e mágoas, presas no correr do tempo. Recordar saudades do que partiu, diz adeus ao caçarío e assim se entrega ao mar. Tararirararam, tirarita tararam, tararirararari. Meu amor, vai ver o rio, deixe-te um triste recordar saudades do que partiu, disse adeus ao casario e assim se entrega ao mar. Saudades do que partiu, disse adeus ao casario e assim se entrega ao mar. Em dias de festa, partindo do cais do Sodré em Lisboa, onde os ferries faziam paragem, canoas carregadas de gente rio acima, que se dirigiam para Vila Franca e outras terras do Ribatejo. Nesse tempo, Valada era o porto fluvial mais amontante. Canoa de vela branca,

nunca mais. Canoa, por onde vais? Se algum barco te abalroa, nunca mais voltas ao cais. Nunca, nunca, nunca mais. As maiores embarcações de carga à vela que cruzavam o Tejo eram os varinos e as fragatas. Enquanto os varinos tinham fundo chato, as fragatas possuíam quilha e, por isso, aguentavam mais a bordejar. A ocupação principal de varinos e fragatas era a descarga de navios fundeados ao largo do Mar da Palha, transportando para a terra essencialmente trigo, farinha e carvão. Uma vez chegada à terra, o carvão, a descarga era efetuada pelos carvoeiros descargadores. Carvão na cesta à cabeça, sobre a prancha balançando, indo o barco para a terra, todo o perigo ignorando. No armazém já guardado, o carvoeiro em questão andava pelas tabernas, vendendo desse carvão. A seguir, acho que é o Fado Vianinha, como o dueto de Maleta de Luísa Bivar, Fado da Fragata. Fragata é minha, não pertence a mais ninguém. A minha fragata é minha, não pertence a mais ninguém. Gastei nela quanto tinha e fiz-me ao mar sem vintém. Gastei nela quanto tinha ao mar sem vintém. Eu levo tudo comigo, em terra não fica nada. Eu levo tudo comigo, em terra não fica nada. Levo Deus que é meu amigo, levo flores, levo alvorada. Levo Deus que é meu amigo, levo flores, levo alvorada. Há quem diga que as saudades foi em terra que as deixei. Há quem diga que as saudades foi em terra que as deixei. Mas juro são falsidades que trago, só eu sei. Eu juro são falsidades que as que trago, só eu sei. Juntei-as em meu redor com um nó que não desata. Juntei-as em meu redor com um nó que não desata. Vão comigo para onde eu for, dentro da minha fragata. As fragatas do Tejo eram embarcações à vela de um só mastro, o qual tinha um ligeiro caimento a ré. Aparelhava uma vela latina quadrangular e uma triangular de estai. E como tudo um dia tem um fim à vista, também as fragatas conheceram o seu fim. Com a construção de armazéns em terra e outras alternativas de transporte devido à construção da ponte sobre o Tejo, entre Lisboa e Almada, as fragatas deixaram de ser depósitos de mercadorias, tornando-se nessa altura excessivas. Com a escassez de trabalho, começaram a encostar aos cais e docas. Aquela velha fragata abandonada no cais é a imagem que retrata algo que não volta mais. Tão velha como a raiz que a contempla entristecido e à noite chora no cais, saudades do rio perdido. Velha fragata que o tempo mata, presa no cais. Já não te vejo enfeitar o Tejo com teu arraiz. As tuas velas, outrora belas, cheias de vento, pareciam aves em voos suaves, rasgando o tempo. Ao sol, à chuva e ao frio, tempestades e infernos, na rude faina do rio, lutaram 70 invernos, sem reforma que os sustente. No pior dos temporais, vão morrendo lentamente a fragata e o arraio. Velha fragata que o tempo mata, presa no cais. Já não te vejo enfeitar o Tejo com teu arraiz. As tuas velas, outrora belas, cheias de vento, pareciam aves em voos suaves, rasgando o tempo. As tuas velas, outrora belas, cheias de vento, pareciam aves em voos suaves, rasgando o tempo. Uma vez sem trabalho, encostadas e abandonadas nos cais e docas, as fragatas começaram lentamente a degradar-se. Para a memória futura, alguns municípios de cidades e vilas ribeirinhas encetaram a recuperação de alguns varinos e fragatas. Foi o caso de Vila Franca de Xira, da Moita e do Seixal. Atualmente, em dias programados, é vê-los deslizar nas águas do Tejo em viagens de saudade. Para finalizar, resta-nos falar de um apetitoso e apreciado petisco confeccionado pelos fragateiros do Rio Tejo, a caldeirada à fragateira. Com choco, tamboril, tramelga, pata roxa, safio, enguias, tainha e sardinha. Uns confeccionam-na com água salgada, outros fazem-na sem água, como na Moita, cozendo nos próprios sucos dos peixes. E resta-nos desejar um bom apetite. Recordar nos cais de outrora. Há só barcos cansados nos cais de outrora. Há só barcos cansados e há remos esquecidos por não partir. Sinto cansaço vago de me fingir. Não há barcos nem velas, já não há remos. Não há barcos nem velas, já não há remos em frente ao mar de outrora. Perdi meu cais, ai, noite nos perdemos e não. Acabamos de ouvir Marzia na Serra, um apontamento da responsabilidade de Eduardo Gonçalves na Rádio Boa Nova.